E aí? Pode crer. Chega aí. Eu me uni a dois camaradas das antigas pra falar sobre o sistema falso e a trairagem de certos pilantras. Por isso, nessa letra, a revolta eu expresso. Muitas vezes já nos viraram as costas, criticam nossas letras, sabemos disso. Mas o descaso e o preconceito com nós, das quebradas, das periferias, é muito maior do que o palavrão em nossas letras. Corremos atrás, ralamos pra caralho, mas sempre há alguém de olho grande em nossas conquistas. Por isso, a revolta eu expresso. Olho grande, sai pra lá! Mais um fudido vagando pelas ruas desempregado, me embriagando nas esquinas aos olhos dos outros. Sou sem futuro na vida, simpatizando de Maria Ruanda, que já levou muito chegado, meu encana. Alguns em liberdade após pagar fiança pra puta que pariu. Aqueles que querem me ver com a boca na bosta nas minhas andanças, eu já me fudi pra caralho. Por isso não sou inocente, mas também não sou culpado. Sou rapper, sou preto, sou pobre, sou fragante, sou mal encarado. Cabelo transado, lombrado, de cara lombrado, largado. Então que vá se fuder, é quem não entende o que falo, que faço, que faço, que falo. Fodam-se os bocas de alarme e os línguas nervosas. Fodam-se os polícias corruptos, bandidos e sanguinários. Fodam-se aqueles que querem nos ver com a boca na bosta. Filho da puta nenhum, véi, vai nos derrubar. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. Eu vou cuspir todo o ódio, eu sou apenas mais um fudido disposto a sobreviver. Eu sou aquele que o político teme, treme na base quando vê. Se ouvir as verdades que eu tenho a dizer, pode crer. Pra compensar toda a mágoa que me fizeram sofrer calado. Quantas vezes chorei cabisbaixo, obsessão e velhos atos delinquentes me mandaram pro buraco. Por um bom tempo sem ir à igreja, pelo inverno eu andei largado. Quantos porres já tomei pra não lembrar, quantas vezes me deram as costas. Viciado, marginal, revoltado, já me fudi pra caralho. Por isso não sou inocente, mas também não sou culpado. Sou rap, sou preto, sou pobre, sou fragueto, sou mal encarado. Sou negro invocado, lombrado, de cara lombrado, largado. Então vai se fuder, quem não entende o que falo, o que faço, o que faço, o que falo. Fodam-se os bocas de alarme e os línguas nervosas. Fodam-se os polícias corruptos, bandidos e sanguinários. Fodam-se aqueles que querem nos ver com a boca na bosta. Filho da puta nenhum, véi, vai nos derrubar. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. Nós expressamos a revolta pra quem quiser ouvir. Essa música vem como revanche e serve pra afastar o olho grande de certos sabotadores pra bem longe daqui, corpo fechado. Não dou espaço pra certos safados que vendem alma pro diabo. É, meu irmão, esses caras estão tudo queimando no caldeirão. Pode crer, já estou cansado, muitas vezes sabotado. Fecharam as portas, boicotaram os espaços. Por isso, revoltado, eu te falo que não sou inocente, mas também não sou culpado. Sou rapper, sou forte, sou invocado. Ideias largadas, bem expressadas, pra você escutar. Então vá se fuder, quem não entende o que falo, que faço, que faço, que falo. Fodam-se os bocas de alarme e os línguas nervosas. Fodam-se os polícias corruptos, bandidos e sanguinários. Fodam-se aqueles que querem nos ver com a boca na bosta. Filho da puta nenhum, véi, vai nos derrubar. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta. E o olho gordo só emagrece mais a quem quer nos ver com a boca na bosta.